medo, não sem medo estamos por aí. Nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí. Qualquer sorte me espera, e a tarde talvez vá me mostrar 13 ventos na janela e as praças do mundo a me chamar. Sou mais um na multidão, nas vitrines dos magazins, procurando uma camisa da cor do mar. Mão no bolso, riso lento, e a tarde passando devagar. Não me encontro na vitrine, não ligo, é difícil me encontrar. Sou só eu na multidão, e eu queria me ver passar, desfilando com a camisa da cor do mar. Olha eu lá, nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí. Nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí. Qualquer sorte me espera, e a tarde talvez vá me mostrar 13 ventos na janela, e as praças do mundo a me chamar. Sou mais um na multidão, nas vitrines dos magazins, procurando uma camisa da cor do mar. Mão no bolso, riso lento, e a tarde passando devagar. Não me encontro na vitrine, não ligo, é difícil me encontrar. Sou só eu na multidão, e eu queria me ver desfilando com a camisa